Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. E comigo no estúdio, Rogério Alcântara. Boa noite, Rogério. Boa noite, João. Boa noite a todos. Vamos lá. Vigilante rodoviário. De noite ou de dia, firme no volante, vai pela rodovia, bravo vigilante, guardando toda a estrada, forte e confiante. Nosso camarada, bravo vigilante. Não. O seu olhar amigo é um farol que avisa o perigo. Boa noite, Marco Antônio, que delícia ouvir isso, viu? Boa noite, obrigado, querido, um prazer a gente poder falar com o Carlos. Fiquei sabendo, obviamente, do falecimento da esposa do grandíssimo Ednardo, nosso queridão, e eu vou mais adiante, fiquei sabendo, né, uns 20 minutos, e vou mais adiante daí entrar em contato com ele, tá? Obrigado pelo espaço, e só para avisar a gente, a gente vai falar então com o Carlos e aquela nossa segunda parte, que normalmente a gente fala, né, garimpa canções, a gente vai deixar hoje essa parte para trás. Então a gente vai falar só com o Carlos. É isso. Olha, né? eu agradeço a sua sensibilidade, eu agradeço a você por fazer isso. Porque não. Você é extremamente sensível com a dor alheia. Parabéns, Marco Antônio. Obrigado, querido, obrigado. E é de coração mesmo, fiquei sabendo. Quando estava aguardando para entrar no programa, o grande Rogério falou comigo, tá? Então, o convidado já está aí, amigo? Graças a Deus, já está conosco. Nossa. O grande Carlos então, Miranda, meu ídolo, meu amigo, meu ídolo. Lendário, Carlos, e não é ídolo só do João, olha só a quantidade de gente que postou e tudo mais, empolgadíssimo com a entrevista. Então, só assim, gente, normalmente eu embromo muito, né? Eu vou tentar aqui bem resumir, né, essa intro para o nosso queridíssimo convidado, né? O nosso papo exclusivo de hoje com Carlos Miranda, astro do clássico seriado brasileiro O Vigilante Rodoviário. Um seriado que foi criado pelo cineasta Ari Fernandes. Então, o Ari Fernandes nos deixou faz uns 10 anos. O seriado foi originalmente exibido na década de 60 no Brasil, totalizando 38 episódios. Foi ao ar pela primeira vez no começo de 1961 na TV Tupi, depois teve reprises na Globo, Canal Brasil e atualmente na TV Brasil. A popularidade do seriado gerou também, na década de 60, uma revista em quadrinhos, até era o desenhos do Flávio Collin e aventuras escritas por artistas como Gideone Malagola. Então quero dar assim, as boas-vindas ao grande Carlos Miranda. Carlos, tudo bem, querido? Carlos? Tá me ouvindo, Carlos? Espera aí que o Marco Antônio, o Rogério vai ver o que ocorreu aqui. Eu acho que o Carlos Miranda hoje é coronel, né? Ele foi para a polícia militar. Foi para a polícia, virou vigilante rodoviário, vigilante rodoviário, vigilante de verdade, né? Então, ele passou a ser policial militar. Porque no começo, eu acho que pertencia ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem. Assim, pertencia. Ah, tá. Ele pertencia a eles lá. O Carlos Miranda já está conosco, Rogério. Opa, Tudo bem, obrigado. Carlos, tudo bem, querido? É uma honra falar contigo. Muito obrigado. Querido, finalmente fala. A gente vai conseguir conversar, a gente teve uns probleminhas de comunicação antes, mas te agradeço mais uma vez, é uma honra poder falar contigo, tá? Não imaginas a quantidade de gente empolgadíssimo com o nosso papo, tá? Que está empolgado com o nosso papo, tá? Muito obrigado de novo, tá, querido? Tá, tô à disposição. Carlos, João Alckmin de São José dos Campos, você é meu ídolo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você é coronel PM também, não é? Eu sou tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo. Então eu estava certo. Você é tenente-coronel PM. Parabéns a você e parabéns à Polícia Militar, viu? Tá, obrigada. Que maravilha. Carlos, vamos assim, começar bem pelo início mesmo. Me fala um pouquinho da tua infância. Que tipo de menino e mais tarde, que tipo de jovem... foi o Carlos Miranda, esse que, né, 99% das pessoas aí conhece como o protagonista do Vigilante Rodoviário. Como é que era o menino Carlos Miranda? Olha, no início, há 87 anos atrás, meu nascimento, nós não tínhamos televisão. Eu, já bem, bem novinho, gostaria de ser artista. Eu frequentei circo. E eu e o Val Bizarro, nós fizemos um lençol da minha casa, fizemos um cirquinho para poder fazer alguma coisa no circo. Foi o início da minha carreira, aos 10 anos de idade, cantando também em circo e parque de diversões. Ah, e que tipo de canções eram cantavas? Que tipo de canções? Olha, havia na época uma música muito conhecida espanhola chamada Manolita. Claro. Manolita. Eu não me lembro do texto todo, entendeu? Da letra, mas era muito famosa em todas as rádios brasileiras, porque naquela época a música estrangeira era mais importante que a brasileira, entendeu? Perfeito, perfeito. E me diz uma coisa, querido, me fala um pouquinho do processo de seleção, tá? Que o grande, que Deus o tenha, Ari Fernandes, né, que criou a série, mais adiante, depois até em 69, dirigiu até o filme Uma Pistola para a Jeca, né, que é basicamente uma sátira aos filmes dos Bang Bangs italianos, estrelado pelo Mazzaropi. Fala um pouquinho do teu primeiro contato com ele, lembras bem? Eu lembro, sim. Aos 14 anos eu fui ser office boy da Cinematográfica Maristela. Coincidentemente, eu conheci o Ari Fernandes e o Alfredo Palacios, que eles trabalhavam junto, entendeu? Ah, sim. Uhum. E logo em seguida a gente estava... Isso foi em 1947. E a televisão só chegou em 1950, em novembro de 50. E quando chegou a televisão, a gente queria ter uma oportunidade. O início foi essa surpresa da chegada da televisão e a gente querendo ter um emprego lá dentro. Só isso. Perfeito. E pulando um pouquinho já, tipo assim, 59, 60, acompanhaste bem a criação do personagem. Me fala um pouquinho como é que foi o dia que ele te chamou para fazer o personagem. Fala um pouquinho disso, por favor, pro pessoal assim, que realmente ama a série e está acompanhando o programa aqui agora, por favor. Pois não. Olha, o início da série foi o seguinte... Quando a televisão chegou ao Brasil, só tinha programa estrangeiro. E o mais importante daquela época tinha Lanceiro de Bengala e Rin Tin Tin, que tinha uma audiência muito grande. E nós já fazíamos cinema, e para nós a televisão era uma novidade. Então nós começamos, o Ari Fernandes, o Palácio e eu, nós começamos a fazer uma seleção de atores para poder fazer o personagem Vigilante Rodoviário. Entre 127 candidatos, eu tive a oportunidade, a surpresa e a alegria e a sorte, né, de ser escolhido. Então, entre 127 candidatos, eu fui o escolhido porque eu já fazia teatro popular do SESI. Que legal! E assim, se tivesse que comparar, tá? Aquele rapaz lá, eu acho que tinha mais ou menos uns 27 anos quando filmaste pela primeira vez na pele, né, do personagem do Vigilante. Diz pra gente assim, como é que quão diferente, se é que era muito diferente de ti, aquele personagem? Bom, a grande novidade é o seguinte: como eu era ator civil, eu tinha só servido o exército em 52, entendeu? Eu servi o exército, então eu estava preparado para fazer alguma coisa. Aí o Ari escreveu o Vigilante Rodoviário, que aliás era patrulheiro rodoviário. E aí a Nestlé se interessou para comprar a série e a Toby entrou no negócio e trouxe uma série chamada Patrulheiros Toddy. Aí nós tivemos que, no dia que chegou esse Patrulheiro Toddy, nós mudamos o Alfredo Palácio, o Ari, e nós mudamos para Vigilante Rodoviário. Entendi. E, querido, assim, tinhas bastante input, assim, na criativo, na série? Como é que tu eras tratado ali na série, no sentido, assim, de já que o pessoal se identificava tanto com... Quando pensava no personagem, pensava no teu rosto, como é que era, assim, esse processo criativo? Ajudavas bastante? Tinha abertura para improvisação? Como é que era? Bom, na verdade, quando a gente vem do teatro, o teatro popular do SESI, a gente levava peças mais ou menos que nós chamamos mais populares nas indústrias. Sim. Então, você tinha que levar um tipo de diálogo. Inclusive, eu falava com o cachorro, porque era dirigido primeiramente para o público infantil, entendeu? Aí foi crescendo a idade dos assistentes, dos telespectadores, nós fomos mudando também, o Ari, o Palácios e tal, nós fomos mudando um pouco a temática da série, entendeu? As histórias. Perfeito, perfeito. E o teu parceiro no programa, né, que era o Lobo, né, o cachorro. Quantos cachorros foram usados para interpretar o Lobo? Foi um só ou foram vários também? Olha, na verdade, essa é uma grande realidade que pouca gente conhece. O Lobo era um só durante 38 episódios. Para se ter uma ideia, pela American Cinematography, que é uma revista que falava sobre televisão nos Estados Unidos, o Rin Tin Tin eram 18 cães, entendeu? E Alessio, eu acho que eram 5 originalmente. Porque essa raça de cachorro, o pastor é um pouco mais inteligente do que a outra raça. Por isso que eles tinham que ter um número grande, cada um fazia um... Como eles eram todos parecidos, um só se arrastava, outro só saltava, outro só atacava. E nós não tínhamos condição econômica, financeira. A gente tinha que ter um só que havia feito propaganda do Móveis de Aço Fiel. Entendi. Querido, assim, ó, o grande humorista Ari Toledo... No caso, um tempo que eu passei nos Estados Unidos, eu conheci o João Paulo Mendonça, que é um grande saxofonista, e é filho da Rosa Maria Murtinho. Por que eu estou citando isso? Porque a Rosa Maria Murtinho também, junto com o Ari Toledo, meio que começaram a carreira trabalhando na série. O que lembras deles? Lembras deles bastante, assim? Lógico, e o Fulvio Stefanini também, entendeu? Ah, o Ari, a Rosinha, e nós lançamos a grande maioria dos atores que hoje são considerados nomes, os maiores nomes da televisão. Até o Ari Fontoura começou com a gente lá em Curitiba. Sensacional, sensacional. Eu me lembro, querido, várias cenas tuas, né? Ou dentro de um Simca Chambord 1959, ou pilotando uma Harley Davidson 52. Gostavas, tinhas preferência para qual dos dois veículos? Olha, a motocicleta era da Polícia Rodoviária e o início foi usei farda da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Porque a farda da Polícia Rodoviária é oriunda da Segunda Grande Guerra Mundial. Quando os pracinhas vieram depois do término da guerra, eles trouxeram esse uniforme. Aí, em 1948, o instrutor de motociclismo do DR, porque a polícia pertencia ao Departamento de Estrada de Rodagem, até 1962. Aí, o que aconteceu? Nós, depois que foi feito os testes, 127 candidatos e tal, aí começaram a confeccionar a farda para o meu tipo físico. Entendi. Entendi. E dos 38 episódios que fizestes, tens preferência por algum específico? Ou seria meio como se eu estivesse pedindo para escolher um filho teu como favorito? Não. Tem um que eu gosto muito, que é a história do Lobo, né? De quando ele ingressou na polícia, entendeu? Ele foi achado na rua e eu levei ele pro quartel, coincidentemente da Academia do Barro Branco, é que fazia como se fosse o comando da Polícia Rodoviária. Aí ele foi criado lá e aí nós ficamos grandes amigos e durante 6 anos que nós fizemos a série, os 38 episódios, ele foi um companheiro excepcional. Que bacana. Eu me lembro, assim, lendo no caso, quando lançaram o filme, né, nos cinemas, na verdade, eu sei que o filme era uma compilação de episódios. Incluía a história do Lobo, tinha também Remédios Falsificados, tinha a Repórter, o episódio Os Romeiros e o Diamante Grão-Mongol. O que que achastes do filme, que eu sei que é super cultuado, o filme que foi feito a partir da série, né, compilando? Gostastes bastante dessa ideia de transformar, juntar episódios e fazer um filme de quase 1h20? Olha, na verdade, antigamente as séries só podiam ter 30 minutos de duração. Todas as séries importadas tinham 30 minutos de duração. E o nosso não foi diferente. E o primeiro episódio feito foi o Diamante Grão-Mongol. Nós fizemos na Via Anchieta e no Porto de Santos. E eu só tinha uma farda. Então teve que esperar secar no corpo, depois de uma briga e tal. Foi muito difícil de fazer os primeiros para a gente vender para a Norton Propaganda, entendeu? E me diz uma coisa, eu imagino, né, imagino, tá, que quando fostes escolhido para o papel, jamais irias imaginar que praticamente 60 anos depois, né, 6 décadas depois, ainda estarias falando disso. Me diz uma coisa, voltando um pouquinho no tempo, me fala assim como é que foi a tua primeira... como é que pode dizer assim, a tua primeira amostra de sucesso, ou seja, lembras assim do período que filmastes, começaste a filmar, quando é que a coisa estourou e daí já perdeste um pouco da tua privacidade com gente te pedindo autógrafo à torto e direito, em tudo que é lugar, quando é que foi isso, lembras bem? Lembro, sim, é como se fosse estar passando esse filme na minha frente agora. Quando nós começamos a fazer a série, e nós fizemos o primeiro, foi uma grande surpresa na televisão brasileira. E nós chegamos na primeira semana do lançamento, em 61 foi o lançamento, em março de 61, nós empatamos com o Rin Tin Tin, que tinha 40% de audiência. Na segunda semana, nós já passamos para 60% e ganhamos dele, depois foi até 67%, foi a maior audiência que a televisão brasileira teve, foi com o Vigilante Rodoviário. Uau! E fala assim para a gente um pouquinho, me conta uma anedota aí sobre esse sucesso que foi, assim, vamos dizer assim, num dia eras praticamente desconhecido e dias depois já eras assim popular em todo o Brasil. Fala um pouquinho de alguma anedota, de repente engraçada, sobre o sucesso assim aparecendo quase que da noite para o dia para ti, sucesso nacional. Olha, tem algumas passagens muito importantes, algumas dolorosas. Uma delas, eu estava fazendo um episódio da série, porque toda semana tinha um diferente. E quem estava lutando comigo, porque ele era um bandido, era um lutador de boxe e ele dobrava barra de ferro no braço. Então, ele tinha que perder. Ele era muito forte e numa da sequência da briga, ele me pegou pelo pescoço e a câmera na minha frente, o diretor, o Ari Fernandes, pedindo para eu sair fora, mas ele, coitado, sem querer, ele tinha tanta força que ele apertou demais, quase que eu desmaio nos braços dele. Essa foi uma das passagens um pouco dolorosa para mim, tá? Ok. Lembra de alguma passagem menos dolorosa que tenha sido assim, que seria engraçado da gente ouvir? Ah, tenho sim. Olha, conta pra gente, por favor. Já na segunda semana, que nós somos campeões de horário, a TV Tupi tinha um programa chamado Almoço com as Estrelas, com Rodrigues, e a esposa, né? Não lembro o nome dele agora. Sim. Ele que é apresentado, Lolita Rodrigues e o marido dela apresentava o Almoço com as Estrelas. Numa dessas, dos sábados, num desses almoços, eu cheguei um pouco correndo em cima do horário e tinha uma porção de fãs que na época a gente chamava de macaca de auditório, não eram fãs. E elas chegaram a quase rasgar o meu blusão de couro. Aí foi até hilariante, porque eu queria me defender, mas não podia ser deselegante com as fãs, entendeu? Mas foi passagem bem importante para mim. Sim. Só para dizer, o marido da Lolita era o Ayrton Rodrigues, né? Ayrton Rodrigues. Obrigado. Isso aí, perfeito. Querido, assim, ó, eu gostaria de citar aqui, tá? Tem um pessoal que é super seu fã. Eu queria passar só uns recadinhos para ti, tá? Só alguns recados. O Rogério Tadeu, que é um desenhista de mão cheia, a gente entrevistou ele algumas semanas, ele mora no Rio de Janeiro, ele pediu para avisar o seguinte: por favor, fala para o Vigilante Carlos, expressa para ele a minha gratidão pelos momentos de magia, aventura e alegria que ele me proporcionou. Tá? Esse é o multi-instrumentista também, que foi nosso convidado, compositor da trilha sonora até do filme hollywoodiano Florestas Esmeraldas, o Juno Homrit, que reside no Rio de Janeiro, falou para avisar o seguinte: olha, eu avisa ele que eu ainda sou fã dele e sei a canção de cor. Tá? Que o bom. Saulo Adami, de Curitiba, que escreveu junto do Carlos Gomes o livro Vigilante Rodoviário, para editor Estronho, mandou um abraço, falou assim: muito sucesso ao senhor. Tá, pediu. O Mário Ronaldo de Almeida, direto de... deixa eu ver aqui a cidade. Marechal Rondon, no Paraná, mandou um grande abraço e disse que ele, por causa do seriado, ele ficou apaixonado pela ideia de ter um cachorro, um pastor alemão, e ele teve um cachorro que ele chamou de Lobo, e ele disse que o cachorro faleceu com 18 anos de idade, e ele manda um grande abraço para o senhor, tá bom? Bom, a todos esses meus amigos, porque, na realidade, nós fizemos por amor à arte, porque naquela época, e no início da televisão, o cachê era mínimo, sabe? Uh-huh. Então, os grandes já famosos na rádio, porque o pessoal da televisão brasileira começou no rádio. Então, eles, para ajudar a produtora, o Ari em Palácios, eles fizeram o seguinte, eles cobravam um cachê simbólico, quase nada, para poder participar da série. Então, aí nós tivemos uma facilidade muito grande. Nós lançamos, entre outras pessoas, o Juca Chaves, entendeu? Eu não me lembro de todos, entendeu? Mas a Rosinha, o Fúvio, eu me lembro muito bem, entendeu? Mas eu quero deixar o meu abraço para todos eles que colaboraram para que o Vigilante fosse o que é até hoje. Passa até hoje no Canal Brasil. O legado, tá passando o legado da cultura pop... Perdão, desculpa. Eu lhe interrompi, continue, perdão. É o seguinte, eu quero deixar um abraço que eu não lembro. Aos 87 anos a gente não tem mais aquela lembrança de tudo, né? Mas eu quero deixar um abraço para todos eles, principalmente esses companheiros que nos ajudaram a realizar o que hoje foi a maior lembrança da televisão desde o seu início, a maior audiência da televisão brasileira. Não, é inacreditável mesmo o legado, ainda mais um país que é conhecido, ou pelo menos chamado por ser um país sem memória, né? É inacreditável como as pessoas, quando eu citei para hoje, quando eu postei no Facebook, avisando que ia fazer entrevista, a quantidade de pessoas que veio me dizer, nossa, era minha série favorita, eu assistia com meu pai, essas memórias muito bacanas. O senhor pode falar um pouquinho, Carlos, como é que foi da sua transição de ator interpretando um policial para policial no mundo real? Bela pergunta. Hoje, eu sou o símbolo das polícias rodoviárias do Brasil. Acontece que a nossa polícia rodoviária, ela está sediada na marginal do Tietê, aqui perto do CEAGESP. E tem na entrada uma estátua feita por dois amigos de uma cidade que eu não lembro o nome agora, e é uma estátua feita de concreto, eu, o Lobo e a motocicleta. Então, essa satisfação que quando eu recebo as pessoas que fizeram com que a nossa audiência foi a maior de todas, nós temos hoje, dentro do comando da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, na Avenida do Estado 777, é o prédio do DR. Nós temos lá um acervo cultural com mais da metade da minha, da indumentária e do que eu usei durante a filmagem. Bacana. Muito interessante. Então, perdão? Então, esse trabalho que nós fizemos, com muito sacrifício, eu volto a falar da história do Ari. Então, nós fizemos isso para mostrar que no Brasil a gente tinha condição, porque o único país que fazia série para televisão era os Estados Unidos, entendeu? E nós não quisemos brigar, apenas quisemos também mostrar que nós no Brasil tínhamos condições de fazer uma série para televisão. E fazer um herói brasileiro, um herói tipicamente brasileiro, correto? Graças a Deus. Que bacana. E uma coisa que eu acho, assim, eu fico surpreso, é que o senhor participa, né, de várias exposições, vários encontros de fãs, E como é que é para o senhor, tantos anos depois, a gente sente assim que não tem nada de burocrático nada nas suas participações, né? Dá para notar assim, um genuíno afeto pelos fãs. Fala assim um pouquinho, que eu imagino, a pessoa fez aquele personagem, daqui a pouco... Pra muita gente, pra muito ator, assim, fica até um troço chato. Pô, estão sempre perguntando a mesma coisa, sempre, né, pedindo, sei lá, autógrafo pelo mesmo personagem. Me fala como é que fica pro senhor, assim, essa sensação de parece, assim, o que é transmitido pra fãs, é, tipo assim, genuína alegria de estar encontrando fãs. Como é que é isso? Olha, na realidade... Eu vou contar um pouco da minha personalidade. Eu sou um trabalhador do cinema. E o que nós fizemos foi para provar que no Brasil a gente tinha condições. Não tem estrelismo nem nada. Porque alguns atores que fazem sucesso numa ou duas novelas, eles se acham intocáveis, entendeu? Mas isso daí é efêmero, sabe? Porque a televisão também consome novelas uma atrás da outra. Então vai chegar num ponto que eles não vão ter o mesmo prestígio que eles conseguiram durante a exibição, nos meses que foi exibido, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. O que eu posso dizer, Sr. Miranda, eu quero agradecer de coração... Tá? Eu quero também aqui, enquanto o senhor está aí, eu quero aproveitar para agradecer a amigos que ajudaram no programa de hoje, né, colocando em contato com o senhor e tudo mais, Antônio Caio Castro, o Jean Carlos, Ed Ferrara, o seu filho, o grande Cássio Toledo, o Washington Moraes, a Alex Geraldo e o Du Oliveira, por terem me ajudado, né, a gente tem uma certa dificuldade com o lance de contatos, com e-mails, mas eu, assim, eu não poderia estar mais feliz da gente estar finalmente podendo conversar ao vivo, tá? É uma grande honra. Tá? E o senhor imagina como eu fico orgulhoso de poder a gente estar papeando aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, tá? O senhor está sempre sendo disputado aí por vários veículos para falar sobre essa clássica série. E muito obrigado por ter dado um espaço para a gente, tá bom? Olha, eu que agradeço, porque como eu já disse, eu fui um trabalhador do cinema, porque... Toda fama é efêmera, porque eu fiz um trabalho que hoje eu estou fazendo, meu quarto livro da ficção à realidade, que foi justamente isso que um escritor inglês do século passado, ele colocou o seguinte, que de tanto a gente interpretar um personagem, às vezes dá a ideia que a gente está com sangue e pulsação daquele personagem lá. Por isso é que eu acho que eu sou aquele personagem que aquele escritor inglês colocou no seu livro. Eu que agradeço. Não, poxa, olha, muito obrigado mesmo, tá? E por ter inspirado tanta gente, tanta gente a gostar de... A gostar do seu personagem, né? O personagem, mesmo sendo bem escrito e bem dirigido, se o ator não combinasse, né? Seria, obviamente, como muita série por aí que é bem escrita e daqui a pouco o ator não é bem escolhido, o ator não tem carisma o suficiente, muitas vezes a série fica esquecida. E eu só posso, então, agradecer, é uma honra falar com o vigilante Carlos, na verdade, né, falar com o senhor Carlos Miranda. Muito obrigado de novo pelo seu tempo, tá bom? Um grande abraço mesmo, tá? Muita saúde pro senhor, tá? Muito obrigado. Muito obrigado para nós todos, viu? Que Deus nos ajude ainda. Certamente. Muito obrigado, até mais, querido. Tchau. Se Deus quiser. Abração, querido. Tchau. Oi, Marquinho. Oi, oi, querido. Então, hoje, então, né, como a gente tinha falado já no começo, o programa fica com a entrevista. A parte de garimpo musical a gente deixa para a semana que vem. Claro, a gente vai fazer uma nova entrevista semana que vem com outro convidado. E também, daí, no caso, vai ter na segunda parte o garimpo musical. Pois então, é, querido, hoje, hoje um dia muito triste para todos nós aqui da Showtime, né? Então, sim, pois é. Excepcionalmente. E falaste, né? Eu fiquei sabendo, tu sabe melhor do que eu, que tu me avisaste ali. Sim, acho que sim. Literalmente 10 minutos antes de eu entrar no ar. Pois né? Pois é. Então, eu vou mandar logo entrar em contato com o Edinardo a respeito, né, da perda da esposa dele. Querido, muito obrigado pelo espaço, tá? Eu que agradeço, Marquinho. Até semana que vem. Ok. Tá, querido? Um abraço. Outro. Fica bem, tá? Grande abraço para você. Tchau, tchau. Abração, querido. Tchau. Bom, são 18 horas e 38 minutos agora, então nós estamos encerrando o marco de hoje, desta terça-feira, dia 27 de outubro, excepcionalmente, né, um pouquinho mais cedo, um dia triste para todos nós aqui da Rádio Showtime, devido ao falecimento da dona Tereza, esposa do doutor Edinardo José de Paula Santos. Bom, eu, Rogério Alcântara, estarei de volta amanhã às 8 horas em ponto, ao lado do nosso âncora, João Alckmin, para a apresentação do Jornal Prime Time. A todos, um grande abraço e boa noite. Tchau, tchau. Você ouviu na Showtime o marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de rede, Albert Martinen. Direção de jornalismo, Carlos Brickman.